Essa é a história de um cara que disseram que ele havia sumido. Olha eu aí. Há quanto tempo a gente sentado naquele banco da praça? Há quanto tempo? Querido! Simbo! Vamos cantar então. Há quanto tempo a gente sentado naquele banco de praça? Há quanto tempo aquela pedra de onde víamos o mundo? Há quanto tempo o borburar das velhas, as bocas da cidade? Há quanto tempo os sinos tocaram e eu botei o pé na estrada? Há quanto tempo eu chamei? Pensaram que eu tinha sumido. Há quanto tempo a gente sentado naquele banco de praça? Há quanto tempo aquela pedra de onde víamos o mundo? Há quanto tempo o burburar das velhas, as bocas da cidade? Há quanto tempo os sinos tocaram e eu botei o pé na estrada? Eu tinha sumido. O tempo murmurar nas velhinhas, nas bocas da cidade. Quanto tempo sem nos tocar e eu botei o pé na estrada. Nunca mais soube da tua vida. Há quanto tempo a tempo eu chamei os amigos, todos sumidos. Mas eu não sumi, eu estou aqui pra dançar e todo mundo me ouvir. Kiri, Kiri. Demonstra. Há quanto tempo? Amigos todos sumidos. Há quanto tempo há tempo chamei os amigos todos sumidos? Há quanto tempo há tempo chamei os amigos todos sumidos? Há quanto tempo há tempo chamei os amigos todos sumidos?